Porque nós estamos diante, talvez, do maior desastre que afeta uma região, uma grande região do país. Nós estamos empenhados em, primeiro, responsabilizar quem tem de ser responsável. Quem é o responsável? É uma empresa privada, Samarco, uma empresa grande, que tem como sócios a Vale do Rio Doce, ou seja, a Vale, não chama mais Vale do Rio Doce, e a BHP Billiton. E eu quero dizer para vocês que faremos o possível e o impossível para que nós sejamos capazes de recuperar esse rio. Eu sou o Carlos São Galdino. Eu sou o Márcio Antônio. E eu sou o Raí. Vamos lá. Moar. Politicast News. Esta é a primeira gravação com um participante remoto. Devido à instabilidade na conexão do convidado, a qualidade do áudio não está tão boa. Houve outras dificuldades na captação também. Esperamos que você abstraia e consiga aproveitar este episódio. Mesmo assim, desculpamos-nos por isso e vamos ao debate. Essas últimas semanas, para variar, Eduardo Cunha tem sido um protagonista muito complicado da política brasileira. Ele está sob investigação daquele dinheiro que ele enviou para a Suíça, negou que tinha contas na Suíça, mas depois as contas apareceram, e várias coisas aconteceram. Bom, ele está promovendo várias ações, várias pautas retrógradas, provavelmente são cortina de fumaça para as investigações sobre ele não prosseguirem, incluindo o processo do Paulinho da Força contra Chico Alencar, que foi um dos que articulou o pedido de cassação de Eduardo Cunha. Eu gostaria de reforçar que ele ultimamente fez uma defesa esdrúxula, dizendo que chegou a viajar 37 vezes para a África para vender carne. Ele tem empresas ligadas ao ramo do laticínio. 37 vezes? É, exatamente. Ele chegou a dizer que, para justificar os milhões de dólares que ele tem lá na Suíça, que foram negócios na África. E parte do dinheiro, né? Chegou dizendo que, coitado, rapaz, os parentes colocaram, alguém colocou dinheiro na conta do Cunha, coitado, foi ofendido porque alguém não sabe da origem do dinheiro. O bicho ficou ofendido porque colocaram dinheiro na conta dele. É só pra prejudicá-lo. Preocupado, né? Que brincadeira de mau gosto, né? É, colocar um dinheiro daquele jeito na conta da pessoa sem avisar. Coitado, coitado. Brincadeira de mau gosto. Coitado. Não se faz isso não, é botar 1 milhão na conta da pessoa só para prejudicar. Não é, rapaz, não é isso. Quando a gente descobrir quem foi, ele vai atrás, encontrar essa brincadeira mal longe, essa brincadeira não se faz. Não se faz ninguém. Isso não, quanta maldade. Eu estava percebendo agora que é bem recente, se não me engano, de ontem, se não me engano, ou foi de hoje, a mais recente manobra foi a aprovação de uma lei para conceder anistia para os dinheiros que são desviados do país, estão lá nos paraísos fiscais e que precisam ser repatriados. Na verdade, é uma lei para anistiar os ladrões que roubaram da gente, não pagaram impostos e vão legalizar o dinheiro que foi roubado. Né? E isso, inclusive, legalmente, é horrível, assim, uma cara de pau enorme. Pronto, inclusive, eu tive discussão entre as três colegas sobre isso aí, né? Eles disseram que ia isentar, se foi um dinheiro de crime, coisa assim parecida, não, ia perdoar o crime, né? Uma série assim, tipo assim, vamos passar a mão, o que importa é que o dinheiro volte para aqui do Brasil e fique aqui, né? Mas eu estava vendo isso aí, e meu e uma vez colega entramos numa discussão longa, porque um defendia, o outro não defendia, na verdade eu fiquei mais intermediador do que, de fato, defender uma tese, mas eu não concordo de jeito nenhum com isso aí, porque isso fere, né? Ele está dizendo assim, roube, faça o que quiser, depois traga o dinheiro, né? Assim tá fácil, né? E se eu não me engano, eles só iam cobrar 15% de imposto de renda, mais 15% isso, de multa, e o restante, 70%, fica com o dono. Ou seja, ele simplesmente é anistiado, ele é contemplado para continuar aqui no paraíso fiscal. Eu estava até lembrando que, mudando um pouquinho do assunto, que o país é uma bagunça, que o Maluf não sai do país porque ele é procurado pela Interpol. Aí é muito esquisito isso. O pessoal aqui agora está com medo de sair do país. O presidente da CBF atualmente também não sai do país, porque se sair é preso. Agora, sobre isso, repatriação do dinheiro, de início é importante que seja feito, porque o governo está precisando de dinheiro. Tal. Agora, o complicado é a extensão dos crimes que estão sendo perdoados nisso. Né? O texto da matéria que saiu no Congresso em Foco diz que o relator Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, ampliou o leque de crimes a serem iniciados com o envio dos recursos a países estrangeiros, quais sejam sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, descaminho, uso de documento falso, associação criminosa, contabilidade paralela, funcionamento irregular de instituição financeira e falsa identidade para operação de câmbio. Peraí, não é? É, tá aí, bagunçou mesmo. Esculhambou de vez, praticamente passando a mão na cabeça do ladrão. Isso é um incentivo ao crime. E ao crime do colarinho branco, que é um crime que indiretamente mata milhões de pessoas. Você roubar 50 mil reais é uma coisa, você roubar 50 milhões, ou como já está aí na Lava Jato, milhões, isso mata indiretamente também, quase que na mesma proporção, milhões de pessoas. Quando não mata, deixa na miséria. Quantas pessoas no país hoje estão na miséria por conta da corrupção sistêmica que a gente tem no país hoje? É, na verdade, o Brasil enfrenta mais uma crise política do que econômica, né? Na verdade, a crise econômica, ela é uma consequência da crise política, na verdade. Eu acho que está anterior à economia, né? É, a consequência, talvez, de uma crise econômica seja a crise política. E o brasileiro em si, ele desacredita na questão da, do político, da política, começando da esfera local, né? Você olha, a gente pensa que só começa a olhar para a esfera federal, lá de cima, esquece que os direitos comuns que vocês não têm, tem que começar pela localidade, pela sua cidade, pela sua estado, rua, exatamente. Aí acaba jogando sua culpa lá para cima. Eu sei que lá é feito dominó, lá começa e vai feito dominó. Exato. Mas parece que está enraizado na pessoa, no brasileiro, no ser humano, esse tipo de corrupção, quando você vê uma pessoa furando uma fila, quando você vê uma pessoa botando gás de energia na sua casa, quando você vê uma pessoa comprando gasolina ali no posto que não paga o posto. Então, no Brasil existe muito mais uma crise política, e a gente vê isso aí, agora, nessa lei que você acabou de falar, passar a mão por cima de todo mundo, como se crime fosse nada, é o que eu entendi, né? É crime, não é nada. Você pode roubar, lavar dinheiro fora, traz de volta, pronto. Na verdade, está legalizando a impunidade para as pessoas que cometem crimes de grande repercussão nacional. É, uma outra coisa que eu reforço isso que você está falando é que, além da crise política que respinga na crise econômica, é a especulação, não só da mídia, mas também do poder das grandes indústrias, de ficar se aproveitando desse momento e criando esse clima de instabilidade e tentando encontrar algumas figuras isoladamente, quando a gente sabe que o problema do país é sistêmico, é em todas as esferas, municipal, estadual, federal e nos três poderes. Aqui em Alagoas, o Poder Judiciário acabou de aprovar um retroativo de auxílio alimentação no valor de 80 mil reais para cada juiz. Então, um juiz que já recebe milhões, 80 mil. 80 mil reais. É, se você botar no site Tudo na Hora, na coluna do Ricardo Mota, você vai ver que aqui em Alagoas os juízes aprovaram uma lei lá dizendo que eles têm direito a uma correção no auxílio, alimentação, auxílio. E eu fiquei sabendo hoje na reunião aqui do sindicato que auxílio não é, como é que se diz? Passível de imposto. Passível de imposto, ou seja, eles vão ganhar 80 mil reais, entre 60 e 80 mil reais líquidos, sem pagar nenhum tipo de imposto. Né? Então, o problema da corrupção, ela não é só no Poder Executivo, não é só na esfera federal. Ela é principalmente nos poderes executivos e principalmente no judiciário, que está vendo tudo isso que está acontecendo e não age. O problema, né, do judiciário é que eles se colocam como uma casta superior. Aí fica, eles se afastam muito da sociedade, do pessoal mais comum. E esse afastamento interfere na forma como eles vão julgar, como eles vão privilegiar quem é do mesmo nível social deles. Hoje se aproveitou na tal crise criada a questão de atribuir tudo somente a uma pessoa, a um partido, né, no caso, vamos supor, do PT, e se esquece justamente que parece que o político caiu do céu, caiu do deixa terra. Aí tá aqui, ó, continuando aqui. Os desembargadores daqui de Alagoas aprovaram no dia 10, em sessão administrativa, um projeto de resolução que autoriza o TJ o pagamento imediato de atrasados do auxílio alimentação. Na verdade, um penduricalho nos salários dos magistrados, na definição do presidente da Almages, receberão a diferença os próprios desembargadores e os juízes do primeiro grau com valores entre 60 e 80 mil reais. Isso de imediato, a título de auxílio alimentação. Isso para juízes que recebem, em média, 30 mil reais, além de todas as outras regalias que tem o juiz, né? De verba de alimentação, verba de moradia, verba de auxílio à educação, verba de gabinete e etc. E assim, chega a soar como ridículo para a gente, o país vivendo uma crise enorme econômica, falta de recursos para todos os servidores e os juízes retirando para si 80 mil reais de auxílio alimentação. Cada. E isso só aqui em Alagoas. Se a gente for olhar a nível nacional, e é isso que eu queria reforçar, o Poder Judiciário, ele não está fazendo a parte dele. Com toda essa celeuma que vive o país, enxurrada de denúncias, enxurradas até de provas que já foram colocadas aí, e simplesmente o Poder Judiciário fica inerte esperando que o Poder Legislativo faça alguma coisa. O Poder Legislativo só vive fazendo manobras para se autoencobrir, porque na prática todos os deputados devem, de alguma forma, se não todos, a maioria, e a gente só vê o pessoal travando pauta, criando discussões que não garantem nenhum tipo de evolução para o país, né, querendo mudar o foco, que o país precisa de uma reforma política muito grande. No caso, a reforma política... Só estava falando, desculpa atrapalhar. A reforma política não só grande, mas urgente, né? E urgente e necessária. O país, se continuar com o modelo de estrutura política que hoje a gente tem, o país continua condenado, enfadado à corrupção, porque o sistema político hoje do país, ele foi estruturado e ele está estruturado para que a corrupção impere, seja ela através de financiamento privado desses políticos. Aí a gente viu agora a Vale financiou praticamente todos os partidos políticos. Qual é a empresa em sã consciência que vai doar 30 milhões para os políticos? Como cair do céu, elas naturalmente vão amarrar tudo novamente para continuar novamente sugando do governo. O que geralmente eles dizem é que é em benefício do jogo político, da democracia, para melhorar, fortalecer a democracia, né? Por isso que eles patrocinam os dois lados, os três, os quatro lados. Agora, isso cola, essa conversa? Não, na verdade, eles fazem isso porque ganha quem ganhar, eles vão ter a parte deles novamente. Inclusive a parte que eles pagaram para os outros, que pseudo perderam, né, que eles não perdem. Licitações, principalmente. Olha, e outra coisa, já que ia dar uma opinião para o judiciário, perder o pessoal, vamos imitar uma coisa do Estado Unido? Os políticos lá, sem ser presos, criaram cadeia para, especialmente, para político, né? O helicóptero. Ou seja, a galera não fica com um cara que matou, com um roubado. A galera tem uma prisão somente para político. Aí eles lá, tem tranquilamente ser preso. Se aqui no do Brasil, até concordava com isso. Pois é. Outra coisa dessa fase aí, Eduardo Cunha. O deputado Vladimir Costa renunciou à vaga dele no Conselho de Ética da Câmara. Ele é do Solidariedade do Pará e ele alegou problemas de saúde para sair de lá do Conselho de Ética. Lembre-se que o Conselho de Ética está com o processo o pedido de cassação do Eduardo Cunha. Aí, que aconteceu? Ele saiu. Quem é o presidente do Solidariedade? É o Paulinho da Força, que é amigão do Eduardo Cunha. E foi justamente ele que assumiu a vaga que era do Vladimir no Conselho de Ética. Na verdade, houve uma troca estratégica de peças para blindar o Eduardo Cunha. Isso não deixa de ser, não deixa de ser descaradamente uma manobra, né, para barrar, travar no Conselho de Ética a atuação desastrosa que a gente tem na presidência da Câmara do país, um corrupto comprovado que desde a década de 90, do governo Collor, ele tem um histórico terrível de coisas horríveis com o dinheiro público. Esse é um conselho de ética, acho que é só irônico, né? Conselho de ética. Pois é, né? É antiético, né? Na verdade, é antiético as atitudes que eles fazem lá. Pois é. Agora, o momento, vamos pensar um pouco. Analisem bem, quais são as formas que o Eduardo Cunha pode ser penalizado pelos crimes mais recentes dele? Uma forma é devido às contas lá na Suíça, ele ser processado, né? Por propina, por crimes de colarinho branco. Outra forma é ele perder o cargo, né, ter o seu cargo cassado lá no Conselho de Ética devido a ter mentido numa CPI, certo? Sim. A primeira forma que ele poderia ser responsabilizado e pagar por crimes está sendo meio que evitado com aquele projeto de lei de repatriação do dinheiro. E essa outra forma tem essas manobras que estão colocando o grande amigo dele, Paulinho da Força, dentro do Conselho de Ética. E o curioso é que estão querendo blindar ele com essa lei da repatriação e como se fosse possível no país fazer uma lei que retroagisse uma coisa que o cara fez no passado. Se a lei vai ser aprovada daqui por diante, o que é horrível, você anistiar e deixar impune os ladrões... É para chegar a dizer, não, se pode a partir de agora por diante, por que que não vai pegar o cara? Então, é fazer uma lei que vai retroagir para beneficiar o cara que roubou. Emenda de Bruno Covas, do PSDB, foi aprovada na última quinta-feira por 351 votos a 48. Políticos e detentores de cargos eletivos, bem como parentes, ficam impedidos de aderir ao programa de repatriação. Eles estão dizendo lá, né, que essa lei de repatriação não vai proteger os crimes, ela não vai se prestar a isso, só que o texto que estão dizendo não diz bem isso. E mesmo que seja colocado como não sendo possível a lei agir para beneficiar Eduardo Cunha e companhia, isso vai, no mínimo, deixar uma brecha muito grande para os advogados entrarem com a ação e conseguir desfazer tudo. E sem falar que o Brasil tem um histórico muito grande de sonegação, de corrupção mesmo. Quem garante que esse dinheiro não vai voltar legalizado e com terríveis prejuízos para o país, porque já foram roubados e vai chegar aqui, dizem que vão pagar uma multa, dizem que vão recolher imposto de renda, mas na verdade podem lavar novamente o dinheiro, limpar o dinheiro sujo. E limpar na cara de pau, né? Porque antes eu estava louco fazer essa limpeza, mas agora dizer bem assim, não, pode, quem lavou, quem fez errado, tranquilo, tá tudo bem com a gente, pode resolver isso aí. É chamar a gente mesmo de, sei lá, de pobre peixe mesmo, dizer que o brasileiro não entende nada. É a lei mesmo. Infelizmente, a maioria dos brasileiros são a lei ou a política, né? Essa desconstrução da política é um processo que a imprensa vem fazendo já há muito tempo. Eu acho que não é de graça, não, que o brasileiro não gosta de política e tem esse nojo do ambiente político. Isso é construído. E quanto mais as pessoas se afastam da política, mais os políticos fazem o que querem. Isso é uma estratégia da mídia para fazer com que a população não cobre. A população não ocupe o seu espaço democrático de tá cobrando os seus direitos e tá acompanhando o que esses políticos fazem. Então, para eles é muito mais fácil manipular as notícias, manipular de uma forma que as pessoas sintam ojeriza pela política, sintam nojo, sintam raiva, e aí terminam dizendo, se não acontece nada, não vou fazer nada, e termina prevalecendo aquela sensação de, deixa pra lá. E isso é horrível. Interessante. Para fechar aqui com a questão do Eduardo Cunha, o PSDB e representantes dos movimentos que estão pedindo impeachment, como o Movimento Brasil Livre e parecidos, né, assemelhados, eles finalmente se posicionaram contra Eduardo Cunha. O curioso é que eles se posicionaram recentemente contra, até pouco tempo atrás estava apoiando, e esse posicionamento, tanto no PSDB quanto nesses grupos, é dizendo que eles nunca apoiaram o Eduardo Cunha depois de que apareceu algum crime, porque isso é errado, então a gente nunca fez. Foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados uma lei que regulamenta o direito de resposta. É a Lei 141, de 2011, de autoria do Roberto Requião, do PMDB, e ela estabelece regras de direito de resposta para a imprensa, tanto a imprensa de internet, a impressa, quanto a televisiva e a do rádio. Alguns pontos. O ofendido ele tem 60 dias para pedir ao meio de comunicação o direito de resposta, ou retificação de informação. O que é considerado ofensivo, que abre espaço para um direito de resposta, segundo essa lei, é mesmo que tenha como fonte um erro de informação, é algo que atente contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem da pessoa física ou jurídica. A resposta deverá ser do mesmo tamanho e com as mesmas características da matéria considerada ofensiva. Atente para isso, é do mesmo tamanho. Se foi feita uma matéria de 10 páginas falando mal de alguém e essa pessoa se sentiu ofendida e foi realmente agredida sem direito de se pronunciar durante a reportagem, ou a revista vai ter que dedicar mais 10 páginas para defesa. Ou, se for na TV ou no rádio, também deverá ter a mesma duração, o mesmo alcance territorial da matéria contestada. E já essa matéria já vinha do Senado, tinha sido aprovada lá, e agora está indo para a sanção presidencial. Já fez todos os trâmites. Na verdade, é uma lei que a gente viu que foi necessária nesse período agora, porque os principais meios de comunicação do país se viram agora com a mão na botija, porque difamaram várias pessoas sem provas. O caso mais clássico e midiático talvez tenha sido do Romário, que disse que tinha uma conta lá na Suíça e mostraram lá um negócio falso. Ele foi lá, provou tudo direitinho, mas fora isso, teve a questão muito pesada agora, que estão batendo pesado no ex-presidente Lula, e que também já foi comprovado, e ele já teve vários direitos de resposta, mas, na verdade, essa talvez seja um dos atenuantes que nesse mar de lama que a gente está vendo aí, que pode meio que mediar o papel da mídia dentro dessas informações que são deturpadas. Na verdade, a gente precisa, tem alguns lugares que dizem que a mídia é o quarto poder, e para isso ela precisa se comportar como tal. A mídia ela tem um poder de alcance muito grande, e hoje, aqui, principalmente aqui no país, pelo nível que a gente tem das pessoas, ela tem uma importância relativamente grande no sentido de induzir as pessoas para um lado ou para outro. Então, essa lei ela pode atenuar um pouco ou intimidar alguns veículos de comunicação que queiram fazer matérias tendenciosas ou, principalmente, matérias fraudulentas no sentido de denigrir a imagem de pessoas ou empresas. A mídia ela tem esse poder sobre a sociedade de formar opiniões, de tentar botar uma viseira, direcionar a população para uma coisa, para outra. E como eu falei, ela influencia no judiciário, influencia... Porque a gente vê que existe crimes de racismo, existe crimes assassinatos todos os dias, tal, mas só é focado, o judiciário só é focado, né? Por exemplo, vou resolver logo, porque a mídia caiu em cima, né? Se resolver logo, a gente vai ser condenado. Aí quando o judiciário resolve um caso que foi publicado na mídia, aí diz, olha, tá vendo que o nosso judiciário funciona, resolveu o problema. Mas é bem assim, né? Na verdade, tapa um buraco com um caso que foi visto na mídia e já mostra que fizeram boa coisa. A gente vê um bocado de injustiça ao nosso vizinho, na rua do outro lado, e nunca foi resolvido pelo judiciário. A não ser que a mídia caia em cima, né? É, exatamente. É tipo, para guardar por ela, né, para resolver certas coisas. É muito triste, independente tanto da mídia. Isso devia ser uma coisa anormal, né, isso acontecer, mas não. Tornou uma coisa corriqueira e parece, como você falou aí, o quarto poder mesmo, ela tem esse poder mesmo de tanto formar opinião como usar, né, tanto os poderes, as esferas que a gente tem como judiciário, né, que devia ser um exemplo, independente da mídia existir ou não, mas infelizmente só funciona em vários casos. Se a mídia quiser manipular, né, ou quiser denunciar, ou coisa assim parecida. Coisa que é triste no Brasil. Eu ainda reforço que muitas das vezes a maioria dos veículos de comunicação, eles se utilizam da artimanha de trabalhar estrategicamente em bloco. Alguns deles, inclusive, são laranjas, são veículos de comunicação que se dizem paralelos, mas que lá nas ações, nas participações, fazem até parte do mesmo grupo. E aí até por isso que eles jogam sujo quando eles querem denigrir ou agir de forma coagida para um lado ou para outro, e trabalham em bloco. E não é só a nível nacional. A gente tem aí várias agências de comunicação que trabalham em bloco e têm parceria com praticamente todos os jornais, todos os meios de comunicação, em praticamente todos os países do mundo, especialmente os mais desenvolvidos e os que estão em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Boa parte do que a gente tem na Rede Globo, ela tem participação no capital estrangeiro, assim como a Rede Globo tem participação em vários veículos de comunicação, não só aqui na América Latina, mas também lá na Europa. Quando eu assinei a TV a cabo, a TV fechada, uma coisa interessante é que eu me livrei da Globo. Só que eu descobri que existe mais de 7 canais já na minha televisão, que é difícil, eu faço parte do grupo Globosat. Eu já não me livrei da Globo. Eu troquei um canal por mais 17. Na verdade, né? Tá vendo? Então, o Pura Meu Destino, então. Eu troquei um canal Globo por 17, que faz parte da Globosat. Então você vê que eles, né, de fato, estão dominando até a parte do canal fechado, como no Fora do Mundo também. Então não tem pra onde fugir. A mídia, ela tenta manipular em qualquer local. A TV, quem acha que TV fechada se civilizou, não, ela continua até lá também. Exatamente. Perfeita observação. Eu quero ver como é que vai ser daqui para frente quando essa lei for sancionada, né? Porque tá faltando só o joinha da Dilma para começar a valer. Eu quero ver como vai ser a Dilma dar um curtir. Dilma sancionou com vetos a lei na última quinta-feira. Eu quero ver como vai ser a vida da Veja com uma edição de matéria e outra edição de resposta. Uma de matéria e uma de resposta. Vai ser um carnaval. Na verdade, a gente vai depender também da atuação da justiça conceder esses direitos de resposta. Esse é outro problema, né? Pela velocidade de nossa justiça, só funciona quando ela quer. Esse é outro problema que vai. E depois do estrago feito, né? Você sabe que quando você quer fazer um estrago, depois que a coisa. Vou falar um ditado popular, depois que a merda gerada no ventilador, fica difícil de você fazer a limpeza geral. Verdade. Bom, a gente falou agora há pouco de Mar de Lama, falou de imprensa escondendo informações, e aí isso remete a um outro ponto, uma notícia recente, que foi o de grande repercussão, o incidente que aconteceu lá em Mariana. As barragens. Né, que lama com... Com detritos de exploração. Porque a Vale é uma exploradora de minérios e os dejetos, criam aquelas barragens para tentar segurar parte dos dejetos. Na verdade, eles dizem que não tem, que é um dano ambiental controlado, e o que se percebeu agora é que não é controlado. Por falha de fiscalização do governo, mas principalmente por ganância do capital, a gente teve uma tragédia que praticamente um povoado sumiu do mapa, já está chegando perto de uma dezena de mortos, além dos danos ambientais relacionados à bacia hidrográfica que as barragens fazem parte. O impacto ambiental foi também foi horrível, né? O impacto ambiental foi de forma estrondosa mesmo. A gente vi lá um rápido trecho de caramujos, né, peixe lá debruçando, caramujos querendo sair da parte da lama. Então ali a vida também ambiental também foi estragada, sem contar as famílias, né, que pessoas que se perderam ali. Inclusive a gente teve desaparecidos, se não me engano, não foram encontrados ainda. Exatamente. Então, agora isso e, aí, e o pior é que todo mundo está dizendo que não é culpa de a Vale, ninguém quer assumir culpa de nada, né? Todo mundo foi inocente e pronto. Você tocou no ponto que a gente queria tocar. Isso, sem querer politizar, mas politizando, isso é fruto da privatização que é de uma empresa que foi, era estatal, que é a Vale, né? E ela foi privatizada, ela hoje virou uma das principais mineradoras do mundo, e tem as pequenas empresas que, na verdade, elas se distribuem justamente para poder, se acontecer alguma coisa, preservar a empresa maior. É. Aqui em Arapiraca mesmo, a gente já tem aqui a atuação da Vale, já tem um bom tempo que eles vêm fazendo exploração aqui, se instalaram em Craíbas por conta dos subsídios de impostos que foram concedidos, mas eles vão explorar boa parte do subsolo aqui da região do Agreste. Inclusive, se eu não me engano, a concessão que foi dada para aqui para Alagoas foi de mais de 50 anos de exploração mineral. Então, quando eles saírem daqui há 50 anos, que não tiver que tirarem todas as riquezas para botar para fora os minérios que eles utilizam no mercado, a gente vai ficar aqui com subsolo oco, muito propício a fatores de desastres ambientais. Né? E isso é muito perigoso. E a Vale nada mais é do que uma empresa que foi estatal, que ela, de certa forma, tinha alguma responsabilidade pública, e por ter sido privatizada, ela virou uma empresa privada que tem como foco o lucro. E aí, ela tendo como foco o lucro, ela não quer saber do meio ambiente, ela não quer saber das pessoas, ela quer lucrar. Muda o foco de atuação da empresa. E eles atuam, né, eles usam muito o poder econômico deles, tanto para os partidos políticos, de forma que ninguém se pronuncia culpando eles diretamente, quanto em propagandas, investindo na imprensa, de modo que a imprensa também não atribui culpa a eles. É, inclusive o prefeito da cidade de Mariana chegou a dizer que se a empresa sair de lá da cidade, a cidade também quebra, porque a cidade depende dessa empresa na questão do imposto. Só que eu diria que está se pagando um preço muito alto por esse tipo de exploração. Agora, eu acho também que a dimensão dessa tragédia ambiental ainda não foi bem retratada pela imprensa. Estão tratando como se fosse uma enchente, como uma seca, uma coisa que afeta a vida, que mata algumas pessoas, às vezes, talvez até mate a vida que tem lá, animal, a vida no rio, por inteiro, em uma extensão grande, mas que depois pode voltar ao normal. Lá não vai ser bem assim, não. Essa tragédia vai ter consequências sérias. A lama está se dirigindo, como todo rio, está se dirigindo para o mar. Todas as cidades por onde vai passando está trazendo, levando problemas. As cidades estão cortando a coleta de abastecimento de água, porque não dá para pegar a água que vem assim. Ou seja, vai levar a escassez de água em certas regiões. Dizem que eu vi uma matéria dizendo que essa lama funciona como se fosse um cimento, quase. E no fundo do rio ela vai tapando, além de matar, ela vai fechando buracos em pedra, vai deixando tudo cimentado, de modo que a vida depois, mesmo depois que isso tudo acabar, que a lama sair, assim, o grosso passar, isso não vai ser reversível de uma forma rápida, como se fosse uma seca ou um enchente. E isso não foi um desastre ambiental de ordem natural, isso foi um desastre ambiental causado pela irresponsabilidade de uma empresa que deveria tratar o bem público com muita responsabilidade. Verdade, verdade. É pegar também um gancho aí, e se falar com a gente acabou de falar da mídia e tudo mais, o cara falou uma coisa interessante, que fica assim, a mídia fica mais clara, né? Não, como se fosse uma coisa assim, um acidente ambiental, e não uma coisa que pode acontecer normalmente. Tenta de toda forma não abranger a profundidade da coisa, né? Não foi um fenômeno natural isso, né? Isso não foi um fenômeno natural, não foi um enchente, não foi um terremoto. Isso, mas a mídia quer fazer dessa forma, foi só um pequeno acidente, né? Felizmente. Pois é, exato. É isso aí. Quer falar alguma coisa? Estamos terminando agora o... Não, eu estou ansioso, na verdade, despedindo, mas estou ansioso para a parte da quando vai envolver religião, né? Se é que eu sou... Pô, rapaz, já está dando spoiler. Eu sou com esse rótulo, com gente, né? A gente dá rótulo alguma coisa para resumir, para ter que explicar o que o outro é, né? Como eu sou conhecido como protestante, né? Sou participado da igreja receber a Deus, tentando viver ela. Eu vou chegar nesse momento de religião, eu vou estar ansioso para dar minha opinião em que questão de política e religião, aí eu vou ficar mais ansioso para opinar mais. Mas por enquanto eu achei ótimo o debate, né? Aprendi aqui um pouco mais tal. E o legal é que a gente não fica naquele imagem mesmo, né? De só essa falar de esquerda, direita ou coisa parecida, o é legal debater política e tentar, às vezes, de forma imparcial, né? Enxergar a verdade e julgar de forma imparcial, independente da posição política. Então, acho que esse tipo de debate eu acho saudável e é legal que cresça também e alcance mais pessoas, as pessoas tenham aquela antipatia a respeito de política e como é que tem verdadeiros políticos, né? Para que a política possa mudar. Enquanto isso, vamos contar nessa luta. Perfeito, é mais ou menos isso que a gente quer. Eu acho que uma das finalidades do projeto, das ideias do Carlos, é justamente refletir sobre as notícias, os fatos que estão acontecendo, especialmente os fatos políticos que demandam uma repercussão nacional e que muitas das vezes a gente percebe que é preciso um olhar diferenciado, é preciso uma reflexão sobre os fatos que estão acontecendo. Então, eu diria que a gente faz uma leitura humilde sobre o que a gente vive. É isso aí. Agradecemos a paciência de você que está ouvindo. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato por contato@politicast.info, acompanhar notícias, episódios novos lá em politicast.info. E lembrem-se que política faz parte da vida. Até a próxima. Até. No próximo episódio, o debate tratará das relações entre religião e Estado. Eu sou o Alcium e até a próxima. Valeu aí, tchau.